Pá Maior, compá. Dona Pia, Dona Pia. Cadê o ioiô? Tem seu valor. Toca cavaco, pandeiro, e no partido alto é bom versador. Quem sabe do seu paradeiro é o pandeiro, cavaco, tantã. Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã. Dona Fia, Dona Fia. Dona Fia, cadê eu? Samba é sensacional. Para alegrar o pagode que eu tô preparando lá no meu quintal. E quando o samba pra frente, eu vi o malandro versar pra ioiô. Mas ele estava indecente, deixando o malandro de bomba rolô. Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim. Estou abençoado, estou dentro da lei. Ai, ai, ai, ai, oh, oh.